Nosso tema de hoje é julgamento. Procurando sobre julgamento, né? Nós sabemos que é baseado naquela passagem, né? Narrada pelos apóstolos, que Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Isto, à primeira vista, parece simples, mas no estudo há uma grande profundidade. A lei, a ordem, Deus, né? Jesus falava como conhecia a lei e a ordem, e dessa forma tratava a Deus, né? Ela, vamos dizer assim, aplica as suas ações de acordo com a nossa consciência. Porque se fosse ao contrário, não é verdade? Teríamos nos destruído pelas ações muito ruins, vamos dizer assim, que tivemos nós lá no passado, quando ainda éramos totalmente inconscientes. Embora a gente não negue que hoje em dia também tem ações muito contraditórias à fraternidade, à ordem, ao cristianismo em si. Mas imagine que lá atrás, pegamos um exemplo, né? Os tribais, dois índios lá, gostavam de uma mulher, iam para a luta da faca, quem sobrava vivo, cantavam louvores e era dele a mulher. Hoje já não se pode mais fazer isso. Então, mas naquela época faziam isso, e se a lei os cobrasse de acordo com uma consciência como nós temos hoje, nossa, então seria destruidora, né? Mas a lei cobra de acordo com a consciência, até para, dentro do programa da bondade divina, né, possibilitar que nós vamos crescendo. Então, por que nós somos julgados de acordo com o nosso julgamento? Porque já que temos a capacidade de julgar o outro, vemos o problema, o defeito do outro, demonstramos a nossa condição de julgadores. Na verdade, a nossa condição de percepção. Então, já que percebemos e sabemos que é errado porque condenamos isso nos outros, nessa medida que seremos julgados em nós. Então, quando Jesus falava nisso, ele sabia dessas coisas. A mesma medida que medirdes os outros, sereis medidos vocês. Mas não é porque é bonitinha a frase, mas sim porque ela demonstra a realidade da lei. Já que você consegue perceber que isso está errado no outro, também tu vai ser cobrado desta percepção. Certo? Então ali realmente a gente entende o que Jesus quis dizer. E depois a gente vai se aprofundando nesse assunto, tem mais coisas a gente perceber. Olha só. Há necessidade de cultivarmos a indulgência e a empatia. Aí vem da questão do cristianismo, não é verdade? Além da percepção de julgar, tem também a outra ação, que é cultivarmos a empatia, né? A indulgência com as outras pessoas. A indulgência para olharmos os que erram, né? Com olhos de quem sabe que o equívoco é sempre o equivocado, aquele que erra, é sempre um espírito eterno que está em aprendizado, como nós. Então, também devemos, além da percepção, sermos indulgentes, porque os outros erram. Ora, também nós erramos. Eles são espíritos em evolução, como nós somos. A empatia a fim de nos situarmos no lugar daquele que julgamos e nos indagarmos se fôssemos nós os julgados, como nos sentiríamos. Daí vem toda essa questão, né? Já que nós julgamos os outros, né? Que eles não poderiam fazer isso, etc. Vamos mudar o papel. Vamos para o outro lado. E aí, se fôssemos nós que estivéssemos sendo julgados assim, gostaríamos? Acharíamos correto? Ou preferiríamos que houvesse indulgência conosco? Ah, preferimos que houvesse indulgência? Então, também você seja indulgente. E aí vem uma pergunta também terrível, né? Se fosse um filho nosso, aqueles que a gente, do coração, né? Uma mãe que vê um filho cometendo uma coisa grave, né? como ela gostaria que aquele filho fosse julgado? Será que ela queria que fosse desterrado, como diz, né? Isso para a prisão? Ou que houvesse uma complacência para que ele retornasse ao caminho do bem? Então, se é esta a vontade de uma mãe que ama seu filho, também deve ser com todos os outros. Porque, afinal das contas, ou todos somos irmãos, e ninguém é filho de ninguém, porque todos somos filhos de Deus. Então, todos merecemos o mesmo critério. Esta é a ordem. Para seres evoluídos como nós, difícil é aplicar. E difícil é sentir assim. Mas devemos ir amadurecendo para sentirmos assim. Então será fácil aplicar. Esse é o nosso trabalho. Quando chegaremos lá, cada um no seu tempo. Cabe a cada um a dedicação máxima possível, né? A questão do julgamento nos parece fácil, porque os que são trazidos à barra pública do tribunal não passam de números. Sequer nos recordamos que são seres humanos. Muitas vezes, né, nos julgamentos, de uma forma geral, só tem números, né? Mas são espíritos imortais todos, exatamente como nós. E aí pergunta, você sabia que a autoridade para censurar está na razão direta da moralidade daquele que censura? A autoridade que você tem sobre o julgamento do outro está diretamente ligada na tua moralidade. Você não comete isso? Aí, tudo bem. E essa questão, ela é muito observada quando os próprios pais não têm autoridade sobre os filhos. Por que não têm autoridade? Porque não se comportam como cobram dos próprios filhos. Você sabia que aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo do bem. E também, então, na questão da autoridade, a única legítima é aquela que se apoia no exemplo do bem. E no exemplo do bem, o que que é? A indulgência, né? A fraternidade, o entendimento, entender que todos estão no caminho da evolução. E sabia que a base da justiça divina se assenta na misericórdia do nosso Pai Criador? Se não fosse Ele misericordioso, né? Como eu disse primeiro, nós já estávamos rachados, né? Entende Deus, a lei, que só podemos escolher o caminho do bem de acordo com o nosso nível de consciência. Então, só o tempo é que nos dá o nível de consciência pelas experiências, e então vamos escolhendo cada vez mais o caminho do bem e da luz. E isto é também a bondade divina. Daí a toda, na verdade, a base da lei da reencarnação, da evolução das espécies, etc. Senão, não haveria como, né? Então, é por esse motivo que ele concede a reencarnação como bendita oportunidade de reparar nas nossas faltas ao tempo que nos faculta crescer ou produzir no bem. Se nós vamos observar personalidades como Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa, Gandhi, são seres de um quilate espiritual que talvez algum deles, não quero pré-julgar, nem necessitariam mais vir reencarnar, porque já amadureceram espiritualmente e já poderiam seguir lá. Mas por que vêm? Eles se oferecem a vir para nos auxiliar, entendendo que quando eles estavam no nosso nível, muitos outros se sacrificaram para vir e tentar auxiliar os atrasados como nós, certo? E também pelo seu sentimento de caridade, que os faz sentir que um trabalho, embora sacrificioso, embora sofrido, eles se sentem felizes por realizar, coisa que nós temos, talvez a nossa consciência, flash disso. Não é uma coisa constante, senão seríamos nós como eles. Um dia chegaremos lá. pela lei da reencarnação. Mas então aí entendemos que o julgamento tem que ser realmente medido, porque se nós, não é que questão de fingir que não se vê as coisas, as ações erradas das outras pessoas. Isso é hipocrisia, né? A gente fingir que não vê as ações erradas. Mas entenda as ações erradas e vá procurando ajudar para que não haja mais. Não condenar a pessoa, né? E julgar. É, para pessoas que matam, que roubam, tem que ser a pena de morte. É, tu nunca fez isso, né? Queria ver o passado. Então são coisas que a gente tem que dinamizar melhor.